Baby, me leva, jamais deixe pra depois. Imagina se for os dois melhor em linha reta. Numa paralela, alguém te ensinou tudo sobre o amor. Então dá pra ela, igual dá pra Eva. E o mesmo ar, mesma sala, mesmo quarto. Todos os pensamentos contrários. Amantes são seres contrariados. Sei que se fosse, dá pra resolver. Que se for medo é bom, não aponta o dedo. Nós escolhemos sofrer. Da 4, do bloco F, do álcool leve. Do centro-oeste, aonde o mal é visual. Mas você mal conhece, ou sem peito de aço, um S. Correndo a São Silvestre, o primeiro que tira o laço. Na beira do caos, mando um SOS. Mesmo com erro de português, eu te postei no meu close friends. Eu me convenço por todo mês. Isso é o que eu chamo de coincidência. Andando cheio de anéis na mão, sempre tô pronto com um soco inglês. Só tô querendo matar o chefão, depois voltar pra salvar a princesa. Indo porque sei fazer chover. Ninguém vai mais me diminuir. Sei que você não acredita em mim. Quando me vê faz igual chover. Sei que eles querem te destruir. Sei que você não consegue ver. Você dá a mão pro seu inimigo. Sinto que o amor vai matar você. O amor vai matar você. O amor. O amor vai matar você. O amor vai matar você. O amor vai matar você. O amor vai matar você. Eu fecho as malas, bateu as portas, depois falou que ia embora. Me bota a cara, eu sou agora, fora do mundo lá fora. Todas as cartas, todas as caras, cara pra todas as horas. O homem da casa protege a casa, sim, porque homem não chora. Fechou as malas, bateu as portas, depois falou que ia embora. Me bota a cara, eu sou agora, fora do mundo lá fora. Todas as cartas, todas as caras, cara pra todas as horas. O homem da casa protege a casa, sim, porque homem não chora. Chora, casa, sim, porque homem não chora. Chora, casa, sim, porque homem não chora. Casa, sim, porque homem não chora. Chora, casa, sim, porque homem não chora.